Bom, você comprou um celular, mis amigos. Vale, seguimos. Me hace falta tu mirar, dame una razón que contigo quiero estar.